Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui e vou priorizar alguns aspectos da apresentação, tá? Eu vou dar um pouco de contexto para que a apresentação fique compreensível para todos. Então, como sabem, o Enhabitat, há um tempo atrás, financiou um projeto piloto no UAMBO, de reajuste de terra, no qual se foi usado o software, o STDM, e se fez esse exemplo de cadastro, né, piloto, que foi. Virou terminando um exemplo internacional. E agora o Enhabitat tem trabalhado com o governo numa outra esfera, numa esfera mais da política, de fato, porque a gente percebe que grandes problemas locais, e eles foram referidos aqui, eles estabelecem por, às vezes, não haver uma clara interpretação da lei. Então eu vou tentar focar um pouco nesses aspectos. Então o que é que a gente tem realizado aqui? Primeiro é a nossa presença e mandato. O nosso mandato tem a ver com a nova agenda urbana. Então é basicamente a missão é promover o desenvolvimento urbano sustentável. E a moradia digna e acessível para todos. Então, o que a gente tem elaborado aqui é a PNOTO. A PNOTO é o que se chama da Política Nacional do Ordenamento do Território e Urbanismo. O urbanismo some ali por causa do. Eu peço desculpas. De onde a PNOTO vem, né? É basicamente da Constituição de Angola, de 2010 e do Angola 2025. Então, são dois instrumentos básicos. Tem a LOTO, é a LOTO quem pede por essa PNOTO, é um artigo da LOTO. E depois as leis angolanas que influenciam o ordenamento do território. E por último, a nova agenda urbana, a agenda habitat e a agenda de desenvolvimento sustentável para 2030. Então, o que é a PNOTO? O PNOTO é basicamente uma plataforma, foi feito um diagnóstico que tem uma dimensão jurídico-legal, institucional e socioeconômico-espacial. Inclusive, o arquiteto Alan foi o nosso consultor para a questão de terra especificamente. E o objetivo dela é guiar esse desenvolvimento territorial e urbano de Angola até 2030, e ela é uma plataforma para estratégias e programas, basicamente. Então, como diretriz da PNOTO, eu vou ser muito breve aqui. A primeira diretriz é estruturar em três subpolíticas para facilitação institucional de sua implementação, e aí vocês vão entender que uma subpolítica é desenvolvimento territorial, MPDT, e os instrumentos básicos estão ali, o Angola 2025, a PNOTO e a POOTE. Uma subpolítica de desenvolvimento urbano, que é do MINUA, que são os PDMs, questão básica, e o PNUH, e uma subpolítica de centralização da gestão do território, cujo instrumento base é o Planeat, e obviamente é liderada pelo MAT. A gente decide isso sabendo da complexidade de uma política que é interministerial, né? Porque a LOTO foi feita 10 anos atrás e muita coisa mudou nesse tempo. Então depois é esse, eu vou passar rápido para entrar exatamente, mas veja que a harmonização do quadro jurídico-legal do ordenamento do território e do urbanismo à Constituição de Angola. Então não só a lei de terras, como a lei de ordenamento do território, e isso tem a ver com aquele seminário de 2014 que já foi referido aqui, né? Então, a questão de simplificar o planeamento, conferindo maior protagonismo ao plano de diretores municipais, então veja a questão municipal aí sempre. Criar um sistema municipal integrado nacionalmente de cadastro, gestão e concessão de transmissão da terra. Então a gente está falando a mesma língua e o base é o princípio constitucional do racional e efetivo aproveitamento, que é o artigo 15 da Constituição. É regulamentar a lei de base geral do ordenamento do território e do urbanismo e a lei do regime de concessão e transmissão da terra que estão lá ditas na Constituição, né? Então exatamente para o desenvolvimento urbano sustentável e direito à habitação e à qualidade de vida para todos, que também são artigos constitucionais. Elaborar a estratégia gradual de autarquização da gestão urbana, que o Planeat já se refere. Os mecanismos de participação da sociedade civil e das autoridades tradicionais no planeamento de gestão urbana. A estratégia nacional para financiamento da urbanização, cuja terra tem um papel fundamental. E a estratégia nacional para prevenção e requalificação de assentamentos informais, no qual falava o senhor diretor. Então, isso aqui, nesses aspectos, eu não vou. Eu vou ir mais rápido, tá? Essa apresentação vai ficar disponível, então todos podem ver o passo a passo. Mas no sistema municipal de terra, você vai desde a definição clara do sistema de concessão, que eu vou falar aqui, a evolução do direito de propriedade, como é que ele se dá. Ninguém fala muito nisso, né? O que é direito de propriedade? Como é o direito de superfície? Isso não é muito claro. E a gente tenta basear isso na função social da propriedade, que está referido na Constituição, as instituições municipais na gestão da terra, o sistema de cadastro de informação imobiliária e o mecanismo de finanças locais de base fundiária. E na estratégia de financiamento da urbanização, novamente está aí a questão dos instrumentos de base fundiária, que se baseiam na separação do direito de concessão e direitos fundiários. Não vai dar tempo de eu tocar nisso nessa apresentação, infelizmente, mas consta nessa questão aqui. Então a base constitucional é essa, vocês vão poder ver depois. Tudo a gente marcou aí, então é baseado na Constituição de Angola. Estão todos os artigos que interessam, então, Função social de uma propriedade está aqui. No artigo 89, concertação social está aqui. A terra como propriedade originária do Estado, o racional e efetivo aproveitamento está aqui. O reconhecimento à comunidade local do acesso e uso da terra. E aí, há quem haja que esse reconhecimento, comunidade local são só as rurais. A gente entende que comunidades locais, se não está escrito rural claramente, também pode ser expandido para as urbanas, né? Então, isso é um ponto importante da nossa estrutura de apresentação. E, por último, novamente aqui, a terra é propriedade originária do Estado. O direito de propriedade privada é garantido, mas só a cidadãos nacionais, né? Isso gera algumas questões que também influenciou na formulação da nossa política. Então, a primeira questão é que a gente tem que integrar plano diretor e gestão de terras. E uma questão fundamental, e que a gente já tem chamado a atenção a isso, é que a Angola precisa muito rapidamente de uma lei dos perímetros urbanos, de definir os perímetros urbanos de todos os municípios. E por que isso? Isso facilita na precificação da terra. O preço da terra urbana e o preço da terra rural é completamente diferente, né? E depois que você tem um perímetro urbano, você tem muito claro onde é que a cidade pode se expandir. Então, o que é que o perímetro urbano gera? Gera oferta de terras urbanizáveis. A gente sabe aquilo que dá para urbanizar. E por que isso é importante, né? Então, a terra urbana é essa aqui mais escura, a terra urbanizável é essa de expansão urbana e essa é a terra rural. Então, está claro aí. E o administrador não vai conceder terra na zona rural, muito longe. Isso ajuda imensamente a administração local a definir. E isso pode ser feito no esforço de administrações municipais, IGCA tem um papel fundamental, Inoto, o Enhabitat. Isso, definir exatamente. Porque o que é que isso aqui torna importante? Se esse perímetro urbano for muito pequeno, vai acontecer o que tem acontecido em Luanda. O preço da terra sobe porque tudo é reserva fundiária. Se esse perímetro urbano é muito grande, o que acontece? Se faz a expansão urbana descontrolada, a dispersão urbana, o que é aquilo que se referia o engenheiro de você ter a cidade crescendo indefinidamente. Então, depois tem a classificação do solo, e a classificação do solo é também fundamental. Muita gente se referiu aqui à questão da classificação do solo. E aí tem alguns exemplos de classificação, zona mineira, tudo isso está nas leis, no decreto presidencial de 2011 sobre a política de terras e na lei de terras. E a classificação de solo urbana também, no qual a gente estabelece ela de maneira mais simples possível. As zonas urbanas são de conservação e transformação, as urbanizáveis de expansão planeada, onde requer plano de urbanização, é de expansão regulada, que não requer. E as zonas especiais, que pode ser de interesse social, que é para os MUSECs, e para as, digamos, os bairros que vão prevenir a criação de novos MUSECs, como é o caso de um Zango, né? Então, a zona especial de interesse estratégico é a área de defesa, área para aeroportos, portos, etc. As zonas de preservação, seja ambiental e patrimônio, porque estão referidas nas seguintes leis. Então, eu tenho que ir rápido. A questão aqui do domínio, o que é domínio público está aqui. Então, a gente tem que respeitar. Então, percebam, no domínio público a gente tem jazigos territoriais, tem estradas e caminhos públicos. E isso vai me basear agora, esse aqui, que é a grande questão da apresentação. O que a gente entende? É que tem dois tipos de terras, tá? A terra é propriedade originária do Estado, mas algumas são do domínio público do Estado e outras do domínio privado. E a gente considera que sempre houve uma interpretação sobre o direito de ocupação precária. O que é dado o direito de ocupação precária? É dado a uma obra que quer ocupar um pedaço da calçada, não é isso? É dado a essas coisas. Então, o direito de ocupação precária, ele não é dado sobre o domínio privado, ele é dado sobre o domínio público do Estado. É uma coisa, uma ocupação precária que se dá, então é para quê? É para a zona mineira, que está lá no domínio público do Estado. Então, o direito de ocupação precária, primeiro, ele serve só para o domínio público do Estado, a renovação é restrita e não é transmissível e não se evolui o direito. No domínio privado do Estado, a gente pode ter o domínio útil consuetudinário, domínio útil civil e direito de superfície. Para que é dado cada um? O domínio útil consuetudinário é muito claro que ele é intransmissível, ele não se renova e o direito não evolui. E para a zona agrária comunitária e a zona piscatória comunitária. O domínio útil civil, a gente interpreta, no quadro que a gente leu da Constituição, que ele é intransmissível e ele deve ser usado para as zonas especiais de interesse social. Então, os MUSECs, eles receberiam um domínio jurídico civil, que não faz nenhum sentido hoje no quadro legal de Angola, porque tem a ver com efiteuta, mas a terra é do Estado. Então não tem sentido a figura da efiteuta. E por último, o direito de superfície, ele vai evoluir em alguns momentos, e em outros momentos ele não vai evoluir para o direito de propriedade. Como o domínio jurídico civil também pode evoluir para o direito de propriedade, mas é com critérios específicos. Então, fazendo aqui uma coisa, eu gostei muito desse quadro que o vice-governador colocou, e eu fiz um parecido aqui, que existem terras não concedíveis e concedíveis. As terras não concedíveis, elas podem estar no domínio público ou são as terras comunitárias. Essas terras comunitárias podem ser rurais ou urbanas, na nossa interpretação, sendo que as terras urbanas comunitárias são os MUSECs, né? Então, o domínio público é direito de ocupação precária, como a gente já interpretou, que é aquelas zonas mineiras, etc. As rurais é domínio útil concedido. Nas comunitárias urbanas, domínio útil civil. E nas terras concedíveis é direito de superfície. E só o domínio útil civil e direito de superfície é que pode ir para direito de propriedade se cumprida a função social da propriedade. Tenho mais algum minuto ou não? Então, eu infelizmente fecho. Mas olha, como mapa final, vejam que o próprio plano já diz quais são as áreas concedíveis e não concedíveis. Então, é basicamente, já diz o que é reserva fundiária, o que a gente quer é integrar esses direitos. Já diz como os direitos evoluem e qual vai ser cada direito. Então, isso é uma simulação de um plano diretor. E aí, você já tem também, com muita clareza, como cada vez evolui. E eu só vou falar de mais um slide, tá? Que é como se evolui para o direito de propriedade. E o direito de propriedade, basicamente, é uma questão que você tem que cumprir a função social da propriedade. Então, digamos que um terreno foi dado, mas não se ocupa, e se cria um critério, a lei cria um critério, que aqui nas zonas urbanas a gente cria que o critério é não usar o terço do índice de construção mínimo que o Estado diz que você tem que fazer. Porque se você fez aquela... se você faz uma estação de comboio, é porque você quer que se adense naquela área. Então, se você não fez nem isso, não houve racional e efetivo uso da terra, e o que há? A perda de capacidade de aquisição de direitos sob modo de suspensão de direitos, de acordo com a política. Se usa-se o IC mínimo, há o racional e efetivo uso da terra, mas o IPU é progressivo e diferenciado, porque você não cumpriu a função social da terra, que é esse caso, e só quando você cumpre a função social da propriedade é que se há a outorga do direito de propriedade. Então, o direito de propriedade, que só é concedido a nacionais, só seria concedido dessa maneira. Muito obrigado. E desculpe o